bunda me enquanto ela me olha. Já ganhei a cena, mas ela enrola. Ela pede calma, mas eu quero agora. Pega suas coisas, nego, e vambora. Eu fico na minha enquanto ela me olha. Eu já ganhei a cena, mas ela enrola. Ela pede calma, mas eu quero agora. Pega suas coisas, nego, e vambora. Se liga, truta, mó sol e eu de lupa. Acabei de dropar, os bicos se assusta. Meu som é pedra na nuca. Desculpa, desculpa, mas eu vou continuar. Não é pode da garota que quer beijar minha boca, mas não pode porque o pai dela não vai gostar. Então ela foge, o mundo ela move mesmo quando chove. Ela faz de tudo pra me encontrar. Vem me ligar, 3 horas da matina pedindo pra eu colar. Porque ela brigou com a família, eu trago ela pra cá. Esfrio a cabeça da menina, ela me paga só com olhar. Esse olhar que me fascina, mesmo olhar que me assassina. Quando ela tem que ir embora, que logo corta minha brisa. Quando ela quase chora pra me ver, conta os dias e quase que se apavora. Fala que o tempo não passa e que o tempo demora. Se eu te chamo, cê vem na hora e nem discute. Te proporciono o bom da vida, então desfrute. Mas te ensino que a vida é briga, então lute. Não tenha medo de ir pra cima, dispute. Se eu te chamo, cê vem na hora e nem discute. Te proporciono o bom da vida, então desfrute. Mas te ensino que a vida é briga, então lute. Não tenha medo de ir pra cima, dispute, dispute. Na minha, quando ela me olha, já ganhei a cena, mas ela enrola. Ela pede calma, mas eu quero agora. Pega suas coisas, nego, e vambora. Eu fico na minha, enquanto ela me olha. Eu já ganhei a cena, mas ela enrola. Ela pede calma, mas eu quero agora. Pega suas coisas, nego, e vambora. Acordar com o sol nos pés e uma janela em frente ao mar. Precisar querer, eu só quero respirar. Ela enche os meus pulmões, eu preciso de mais ar. Se é uma vida ímpar, como viver em par? Quero viver em paz, mas faço guerra e acabo parecendo esses homens normais. Essas sensações não são carnais. Quero notícias suas, te leio como leio esses jornais. À margem dessa hipocrisia somos marginais. Navegando em caravela somos capitães. Orquestrando nossas vidas, maestros transando, imprimindo suor nos colchões. Você rouba minha atenção, é um sequestro. Café da manhã, avelã e 6 pães. O que me completa é saber que não somos iguais. E a gente sabe o que nos satisfaz. Ninguém ficou no cais. Vamos viver como se fosse o fim do mundo. Vamos viver extraindo o melhor de tudo. Vamos viver, não só assistir essas paisagens. Vamos viver aproveitando essa viagem pra morte. A vida é a compra da passagem. Amor plástico tipo dom, porque vive em reciclagem. Indomável, chamo de amor selvagem. Mas me relaxa, chamo de amor massagem. Enquanto ela me olha, já ganhei a cena, mas ela enrola. Ela pede calma, mas eu quero agora. Pega suas coisas, nega, e vambora. Eu fico na minha, enquanto ela me olha. Eu já ganhei a cena.